Olha, os brasileiros têm encontrado uma série de desculpas para iniciar a sua vida no álcool, beber. Entre eles, o vou beber para esquecer, eu vou beber porque estou feliz, eu vou beber porque estou triste. Mas o fato é que uma pesquisa da Secretaria Nacional Antidrogas nos deixa muito preocupados. Ela revela que 78% dos brasileiros bebem regularmente e que 19% já são dependentes da substância. Olha, nós vamos conversar um pouco mais sobre os efeitos que o álcool pode trazer à sua vida. Nós estamos já na linha com o doutor em Neurologia, Neurociências, membro da Academia Brasileira de Neurologia, médico pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein e pesquisador da Faculdade IPMED de Ciências Médicas, doutor André Felício, um bom dia. Bom dia e obrigado pelo convite. Doutor, alguma dessa desculpa cabe bem para que a gente possa, de fato, iniciar e beber compulsivamente? Porque a média de bebida do brasileiro tem crescido, inclusive entre as mulheres, doutor. É verdade. Infelizmente, esses números, eles nos desapontam. E do ponto de vista neurológico, né, se a gente for um pouco mais técnico, essas desculpas, na verdade, elas não se justificam, né? Doutor, então, o que fazer nesses casos? Eu bebo porque preciso esquecer. Esquecimento, do ponto de vista neurológico, já para a gente falar tecnicamente, ele é, de fato, um dos reflexos da associação ao álcool? Sim. O álcool, ele por si só, ele é uma das substâncias tóxicas que mais compromete as células nervosas, né? E se você imaginar um indivíduo sob efeito de álcool, que tem uma ação inibitória sobre a neurotransmissão cerebral, existe uma clara dificuldade de você arquivar novas informações durante o efeito do álcool. Só que a longo prazo, esse problema ele se torna maior, porque o efeito tóxico direto do álcool sobre as células acaba matando neurônios, por exemplo, de regiões do córtex cerebral responsáveis pelo arquivamento de novas informações, e cronicamente esses indivíduos podem até desenvolver o que a gente chama de demência, que é um tipo de comprometimento cognitivo que envolve memória e outras funções, e isso tem um impacto significativo aí sobre a qualidade de vida dessas pessoas e familiares envolvidos, né? A quem destaque a euforia, a excitação, nós estamos falando sobre uma substância psicoativa ou psicodepressiva, doutor? Essa é uma boa pergunta. O álcool, ele tem essencialmente uma ação inibitória sobre o sistema nervoso central. Mas se você imaginar que o álcool, então, ele tem essa ação inibitória, e numa primeira etapa do efeito do álcool, ele inibe um circuito inibitório, você, então, com essa dupla alça inibitória, acaba desinibindo o indivíduo. Então, na verdade, funciona como o seguinte: existem estruturas do córtex que constantemente mandam impulsos inibitórios que tornam o indivíduo, por exemplo, mais controlado do ponto de vista social. Então, essa é uma alça inibitória que funciona normalmente no córtex cerebral. Quando você tem uma droga de ação inibitória sobre essa alça inibitória, o indivíduo fica eufórico, ele fica desinibido. Então, é uma substância psicodepressiva, mas alguns desses efeitos inibitórios do álcool acabam desinibindo de fato o indivíduo, mas isso só numa primeira etapa, porque numa segunda etapa esse efeito acaba de euforia, desinibição social, e aí a pessoa passa a ficar sonolenta, passa a ficar com os outros efeitos mais psicodepressivos da substância. Agora, doutor, essa sensação ela acontece da mesma forma em homens e mulheres? Há quem chegue ao ponto de dizer, não, olha, a mulher é mais fraca na bebida, por isso ela se embriaga com a quantidade menor. Isso tem a ver com a própria constituição biológica, fisiológica da mulher, ou é algo relacionado à própria resistência individual de cada um? Sim, a princípio não há essa diferença por gênero. O efeito é muito idiossincrásico, ou seja, ele depende de indivíduo para indivíduo, mas o fato é que ao longo do tempo, não só então você tem essa ação inibitória do álcool sobre canais iônicos que são responsáveis pela neurotransmissão cerebral, como GABA, mas o álcool então vai destruindo as células nervosas, e eles vão precisando cada vez mais álcool para conseguir os mesmos efeitos que eles tinham antes, principalmente esses efeitos iniciais, em teoria, positivos, que é de euforia, desinibição, etc. Agora, o fato de se embriagar mais ou menos de acordo com o gênero é só uma questão de coincidência. Na verdade, tanto o homem como a mulher estão sujeitos ao mesmo problema. Agora, doutor, é aí que a gente vai percebendo de que eu preciso cada vez de uma quantidade maior. É aí que vem a dependência. A dependência vai começando a se instalar e nós vamos ter problemas aí, não só do ponto de vista neural e, por consequência deles, emocionais, e também problemas em órgãos que são vitais, como é o caso do próprio fígado? Sem dúvida. Então veja que você citou, né, aí uma cascata de problemas. A dependência, que ela vem ao longo do uso do álcool, porque no primeiro momento, como eu disse, você apenas altera a neurotransmissão cerebral. E aí tem os efeitos inicialmente positivos e depois negativos. Mas ao longo do tempo você destrói as células nervosas. Então, para ter os mesmos efeitos positivos, você tem que ingerir mais álcool. E aí você tem os efeitos que você falou sobre o nosso próprio organismo, seja o cérebro, mas fígado, enfim, qualquer outra estrutura do nosso corpo. E a gente não pode deixar de falar dos efeitos sociais também, psicossociais, né, que o álcool traz consigo. É muito mais do que agredir o próprio organismo do indivíduo, isso daí acaba gerando um problema em cascata para a sociedade como um todo, né? E a gente fala do efeito do álcool em relação ao sistema nervoso central, mas o álcool também é uma das causas de acometimento de nervos periféricos, ou seja, os nervos que controlam os braços, as pernas, eles podem ser acometidos pelo efeito tóxico do álcool. Então, esse indivíduo pode ter fraqueza muscular, ele pode ter formigamentos, dormências, por comprometimento do sistema nervoso periférico, incluindo os músculos. Então, é um efeito bem amplo sobre o nosso organismo. Nós temos aí a possibilidade de uma inércia generalizada, prejuízo de funções motoras, vômitos, incontinência, estariam relacionados também a essas sensações, a desorientação, confusão mental, é possível? Sim, tudo isso daí é possível. Num primeiro momento, sob o efeito do álcool, mas depois, eu acho que o mais grave é que mesmo na ausência da substância, aquele efeito deletério do álcool acaba gerando um problema crônico, como eu citei a questão da demência alcoólica. Existem outras síndromes, né? Uma síndrome, você citou confusão mental, existe uma síndrome chamada síndrome de Wernicke-Korsakoff, que é também uma das causas de confusão mental, com desequilíbrio e alteração dos movimentos dos olhos, enfim, alterações urinárias, como você mencionou. Então, isso pode vir como consequência do uso do álcool lá na frente, né? Deficiências de vitaminas, que esses indivíduos bebem, muitas vezes não ingerem adequadamente, e ficam desnutridos, aí desenvolvem outras doenças no contexto do álcool, né? Como doenças carenciais, deficiência de vitamina B12, B1, B6, enfim. Então, doutor, podemos evoluir para uma situação um pouco mais crítica, onde cheguemos a uma condição de inconsciência, de reflexos de fato diminuídos, de incontinência, até mesmo prejuízo da respiração? Nós podemos evoluir para o coma, doutor? Pode evoluir para o coma. Como eu citei, então, a longo prazo, as funções cognitivas vão se deteriorando, né? É muito difícil o indivíduo resistir ao efeito crônico do álcool durante muito tempo. E aí você tem esses problemas neurológicos, alguns com nomes estranhos, mas que significam essencialmente o efeito desse álcool sobre o cérebro do indivíduo, né? Eu falei da demência alcoólica, você tem então a síndrome de Wernicke-Korsakov. Tem também uma outra que se chama demência de Binswanger e por aí vai. São múltiplas apresentações de comprometimento cognitivo e muitas vezes da consciência resultantes do uso crônico do álcool, né? Então, tem tudo isso daí. O que nos mantém nesse caso ainda bebendo seria aí essa sensação de bem-estar, liberação de outros neurotransmissores, caso aí da serotonina, por exemplo, de endorfinas, isso é o que faz, de uma certa forma, um bem-estar e as pessoas ainda se mantêm, mesmo com todos os outros pontos negativos? Esse é o problema de qualquer droga, seja ela lícita ou ilícita, né? É uma primeira onda de bem-estar, né, e que tem a ver, sim, com a liberação destes neurotransmissores que você citou, além de dopamina, mas que, ao longo do tempo, vai se tornando cada vez menor, chegando numa etapa onde o indivíduo apenas consome essa substância para manter o vício, mas com muito pouca sensação agora de bem-estar, euforia, prazer, enfim. Então, cronicamente, esses efeitos positivos vão sendo cada vez menores. A possibilidade de uma evolução aí da excitação para a confusão, para o coma e até mesmo a morte. Sim, sim. Mas a morte não só como efeito direto aí do álcool, mas a gente vê de uma maneira até muito mais simples a morte dessas pessoas e pior, daquelas que não tem nada a ver com o caso, quando o indivíduo vai, por exemplo, dirigir, né, a gente sabe que o álcool ele altera a coordenação, ele altera a senso-percepção, ele altera os reflexos e álcool e direção, a gente sabe que é uma combinação bastante complicado e que, infelizmente, não tira a vida só de quem bebe, né, mas de outras pessoas. Alguns estão mortos socialmente, né, doutor André? Exatamente. Socialmente. Exatamente. O que é que falta, então, depois de uma conversa como essa que nós acabamos aqui de ter, e é uma conversa que, naturalmente, ganha os eventos científicos e os cenários políticos também, para que a gente possa considerar o álcool uma droga ilícita, com tantos males? Temos sido bastante responsáveis, doutor André, em relação a isso, do ponto de vista de Estado, com E maiúsculo. Sim, eu acho que falta atitude, né? As pessoas hoje, a informação não é igual era no passado, hoje a informação ela está disponível. Isso que a gente conversou, a maioria das pessoas já conhece, pode conhecer com menos detalhes, mas já ouviu, conhece e sabe. Acho que falta atitude numa esfera individual, né? O indivíduo que bebe querer efetivamente parar de beber, falta atitude do ponto de vista familiar, porque muitas vezes o indivíduo não basta querer beber, parar de beber, ele precisa de apoio familiar, mas como você bem mencionou, falta uma grande atitude por parte do Estado de tentar apoiar aí essas famílias. Se a gente for ver, por exemplo, o número de clínicas para internação desses pacientes que poderiam fazer atendimento gratuito pelo SUS, é absolutamente limitado para a quantidade de espaços assim, que a gente precisaria ao longo do país. Doutor André, eu quero então aqui agradecer a sua participação, os esclarecimentos, que aqueles que nos acompanharam até o momento possam refletir um pouco melhor, né? Como é que tem sido o relacionamento com o álcool dentro da família. Alguns pais ainda bebem na presença dos filhos, e mais que isso, incentivam o início, e a entrada é cada vez numa idade mais tenra, uma idade cada vez menor. A infância está adoecendo no álcool e há uma necessidade de que isso seja trabalhado com muito mais responsabilidade do que for até o momento. Doutor André, muito obrigado mesmo. Eu que agradeço. Nós conversamos aqui com o Dr. André Felício. O Dr. André é doutor em Neurologia, Neurociências, membro da Academia Brasileira de Neurologia, é médico pesquisador do Hospital Israelita Albert Einstein, professor da Faculdade PEMED de Ciências Médicas. Nós conversamos aqui sobre os efeitos que o álcool pode trazer. E olha, começa naquela euforia e a gente tem encontrado motivos múltiplos para entrar no álcool e permanecer no álcool, mas o fato é que um pouco mais adiante você tem uma série de comprometimentos, que não são apenas aqueles já conhecidos, mas uma série de outros relacionados ao seu próprio cérebro, e de como tem sido grande e grave o número. É uma questão de saúde pública e uma questão econômica também. O próprio país perde muita gente em idade produtiva para o álcool, e alguns ocupam as áreas de alta complexidade da saúde brasileira, causando um prejuízo enorme para que apenas uns poucos ganhem com isso.